Boyzinho, coração blindado. Puxa-me 10. Eu que não bebi, agora tô bebendo. Eu que não sofri, agora tô sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Bebi uma voz, Boyzinho. Arte M. Divulgações. O Morão de São Paulo. Logo eu que tenho coração blindado. Logo eu que não me apego a ninguém. De repente tudo vai por água abaixo. Olha eu sofrendo por um outro alguém. Que não me dá valor, que não quer me amar. Que judia de mim, que só sabe me pisar. Mas tudo isso é bom pra saber. Eu não deveria confiar em você. Olha como eu tô agora, só o pó da rabiola. E só vou parar se o dono do bar mesmo sabe. Eu que não bebi, agora tô bebendo. Eu que não sofri, agora tô sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Querendo voltar e ela não tá me querendo. Eu que não bebi, agora tô bebendo. Que não sofri, agora tô sofrendo. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo. Ligando pra ela e ela não tá me querendo. Vem pro fluxo, minha amiga Marília Mendonça. Puxa, M10, Levi Novaes, o Boyzinho. Logo eu que tenho o coração blindado. Logo eu que não me apego a ninguém. De repente tudo vai por água abaixo. Olha eu sofrendo por um outro alguém. Que não me dá valor, que não quer me amar. Que é de mim, que só sabe me pisar. Mas tudo isso é bom pra saber. Ia confiar em você. Olha como eu tô agora, só o pó da rabiola. E só vou parar se o dono do bar me expulsar. Eu que não bebi, agora tô bebendo. Eu que não sofri, agora tô sofrendo. Ligando pra ele, ele não tá me atendendo. Querendo voltar e ele não tá me querendo. Eu que não bebi, agora